ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas de hoje, sempre com a sua participação por aqui, 991-24-8325, 992-04-2222. Você também pode ligar e participar pelo 3555-1896. No programa de hoje eu vou conversar com o maestro Alexandre Magri sobre a gravação do DVD 12 anos da Orquestra de Viola Caipira de Itapiratiba, que vai acontecer aqui em Guaranésia amanhã, domingão, dia 30 de abril, a partir das 6 horas da tarde. Também vou receber hoje o vereador de Guaxupé, o Paulo César Beltrão, o Paulinho Beltrão. Daqui a pouquinho também tem um bate-papo com Williams Gavioli, secretário de Educação de Guaranésia, com a psicóloga Débora Carla Vicente Silvano e com o Daniel Silva, assessor de comunicação da Prefeitura de Guaranésia. Para começar, a edição 408 do programa Expresso, eu estou recebendo aqui o museólogo professor Ivan Soares Davi, o meu amigo repórter Davi Franco, do jornal Folha do Povo. Também por aqui está o meu amigo Paulo Teixeira, Paulo Marcos, secretário de Cultura. Vai falar um pouquinho hoje, Paulo? Afonso Managone também está por aqui. Tudo bem, Afonso? Lembrando que o Afonso, que o Paulo e que o Davi fazem parte, né, da ONG Guaranésia Viva, né? E a gente vai falar sobre essa hemeroteca que vai ser lançada hoje à noite aqui em Guaranésia, num evento muito bacana, inclusive com a participação do jornalista famosíssimo aí no todo o Brasil e bastante respeitado, Luiz Nassif. Começo aqui pelo professor Ivan Davi, depois de um ano, estava até comentando aqui, professor Ivan Davi, depois de um ano você volta ao programa. A gente bateu um papo no dia 23 de abril do ano passado. Tudo bem, Ivan Davi? Seja bem-vindo. Tudo bem, Antônio. E você? Obrigado por mais essa oportunidade. Prazerzão estar recebendo você aqui. Acho que num momento muito especial para você, que luta bastante tempo por essa questão dessa hemeroteca, né? É um momento muito especial, realmente. Depois de 2 anos aí desenvolvendo o projeto, com apoio, parceria com a ONG e com a Prefeitura de Guaranésia, finalmente nós estamos lançando hoje a hemeroteca digital. E o que é uma hemeroteca? A hemeroteca é a parte ligada aos periódicos, aos jornais e às revistas. Nós temos as bibliotecas voltadas para livros e temos as hemerotecas voltadas para jornais e revistas periódicos. No caso da hemeroteca digital, assim como nós temos muitas bibliotecas digitais, a hemeroteca digital, ela traz as informações desses antigos jornais de forma digital na internet para livre acesso. Vai ser lançada hoje à noite? Hoje à noite nós vamos liberar o link via Prefeitura Municipal para que as pessoas possam ter acesso direto na hemeroteca digital e já poder fazer pesquisas, consultas. Você já contou aqui isso no ano passado, mas vamos repetir a pergunta. E como é que surgiu essa ideia, o professor Ivan? Essa ideia surgiu há muitos, muitos anos atrás, muito antes de construirmos a Casa da Memória, né? E essa busca de informações em antigos jornais é uma coisa que nós fazemos há muitos anos, a própria Biblioteca Pública também faz, né? Os estudantes pesquisam e tudo mais. E isso virou um sonho de um dia podermos ter condições de digitalizar esses jornais para facilitar esse acesso, porque os jornais são muito antigos, né? Alguns com problema sério para manusear. Então digitalizamos para facilitar, e é muito interessante que é uma coisa muito ágil, muito imediata. Você digita o nome de uma família, uma busca, imediatamente já traz as ocorrências. Como é que foi o trabalho de digitalização? Quem fez isso, Ivan? Ah, sim. Nós fizemos o trabalho de digitalização no Rio de Janeiro através de uma empresa muito conhecida no Brasil chamada Doc Pro. A mesma empresa que já executa trabalho para empresas e para a Biblioteca Nacional também no Rio de Janeiro. Tanto é que nós já estamos linkados com a Biblioteca Nacional, já estamos linkados com o Arquivo Público Mineiro nesse sistema digital de bibliotecas e hemerotecas digitais. Então essa empresa é muito idônea e o software que eles utilizam, chamado Doc Reader, é um software muito interessante para você buscar a informação que você precisa. Você digita e ele traz a série de ocorrências que tem todo aquele acervo que nós temos ali na nossa milhares biblioteca. Milhares e milhares de palavras, ele vai atrás e busca. Ele vai atrás, imediatamente ele vai atrás e localiza. Então você tem um assunto que pode ter sido publicado no Monitor Mineiro, depois está no Jornal Gazeta, ou está numa cidade, ou esteve no Observador, várias ocorrências ao longo de, ou seja, tudo que tiver dentro daquele acervo nosso digital, ele vai buscar. Foi digitado página por página? Página por página, deu mais de 6.600 páginas. Mais de 6.000 páginas. A nossa hemeroteca é modesta, apesar da iniciativa ser válida e tal, nós somos uma pequena hemeroteca, né? As hemerotecas geralmente têm muito mais páginas, né? Mas ela permite também que, ao longo do tempo, que vá acrescentando novas informações, tanto de textos, fotos, vídeos. Porque há duas maneiras de utilizar a hemeroteca. Uma é online, via internet, onde você simplesmente acessa e nos dois casos você pode salvar o arquivo, imprimir o arquivo, então, já gera, baixar o arquivo e deixar ele arquivado já, no meu computador. Já gera um PDF para você ali com alta resolução para imprimir. E a outra maneira é você fazer a busca offline, através do software. E nesse programa offline é possível então acrescentar outras informações. Isso está sendo feito, vai ser feito junto com o ginásio, a Alice Altran Dourado, onde há as aulas voltadas para a história da cidade. Então os alunos pesquisam e trazem novas informações sobre determinado assunto que poderá ser incluído futuramente na hemeroteca. Vai ficar sob a responsabilidade do ginásio, então. Do ginásio e da prefeitura. Novos assuntos, novas notícias. Do ginásio e da prefeitura. Nós estamos, o acervo digital está sendo doado para a prefeitura, para o servidor da prefeitura e também para o ginásio, para essa parte educacional com os alunos, para ter o livre acesso ali, imediato, ali na biblioteca do ginásio. Tá. E onde entrou a ONG Guaranésia Viva em a ONG essa história, Ivan? A ONG é a grande parceira nesses trabalhos. Eu acho que sem a ONG não seria possível realizar. Uma vez que o edital do FEC é voltado não para pessoas físicas, né? Mas para associações, entidades voltadas para essa área de cultura e tal. Então eu procurei a ONG, expus o projeto e houve um ótimo aceite dos membros da ONG. E com isso foi possível, então, a gente dar o desenvolvimento nesses dois anos, né, para executar o projeto. É isso, Davi. É mais ou menos isso mesmo. Depois dessa conversa, já aceitaram de festa? Com facilidade ou teve que convencer os membros aí do grupo? Antes de tudo, bom dia, Antônio Cláudio. É uma grande satisfação estar aqui na Pássaro da Ilha. A aceitação nossa foi de imediato, até porque o projeto do Ivan Davi já é do nosso conhecimento e um projeto a médio e longo prazo, uma vontade dele. Então nós fizemos uma ou duas reuniões e aceitamos de imediato. E aí começou a parceria. E viemos caminhando, até chegar no dia de hoje, que vai ter a inauguração da hemeroteca, né? Um ano, Davi, de trabalho? Mais ou menos isso? Trabalho físico, um ano, mas projeto, dois anos. E a ideia inicial, imagino que foi há quantos anos atrás? Faz tempo, desde a época do museu. Trabalho pesado, um ano. Um ano, correndo atrás de jornais antigos. Não é fácil, né, Ivan? Não é fácil, porque... Apesar que muitas coisas você já tinha no seu acervo pessoal. Sim, no acervo pessoal, no acervo da Casa da Memória, no acervo da biblioteca, né, e no próprio acervo da prefeitura também, que está na parte de jornais antigos, estavam todos no museu e na biblioteca. Mas foi preciso reunir todo esse material, organizar tudo isso, fazer todo um levantamento do que iria realmente ser digitalizado, porque tudo isso é contabilizado, né? Então organizamos tudo isso e fizemos toda uma relação, tudo muito bem planejado, com responsabilidade e tudo mais. Então foi possível enviar o material com seguro, tudo para o Rio e voltar para Guaranésia são e salvo. Momento importante, vamos participar da conversa aqui, Afonso. Momento importante também para a ONG, né? Participar de algo desse nível, desse porte, né? Para a história de Guaranésia, né? Pois é, muito importante. Antes de mais nada, bom dia, Antônio Cláudio, bom dia a todos que estão ouvindo a Rádio Pássaro da Ilha. É muito importante para a cidade de Guaranésia resgatar a sua memória, né? Porque os jornais, assim, o mais próximo de uma viagem do tempo, saber o que aconteceu é através dos jornais, e Guaranésia, nesse sentido, é muito rica. Muito rica. O Monitor Mineiro já está há mais de 100 anos aqui contando a história de Guaranésia. Então faltava reunir todos esses arquivos para ser usado para a posteridade, para o futuro. Então, por exemplo, a Alice Altran Dourado, o ginásio, participar disso é muito importante para que as pessoas tenham contato, né, com essa história de Guaranésia. E só reforçando, o legal de estar na internet, além de estar acompanhando aí o mundo atual, que é tudo digital, tudo instantâneo, é a busca por palavras-chave que o Ivan estava falando. Então, coloca lá o sobrenome da sua família, você vai achar lá todas as vezes que foi citado sua família nos cento e tantos anos de história da imprensa de Guaranésia. E lá você fica sabendo coisas fantásticas. E essa busca, Afonso, Ivan, é uma chamada busca booleana. É uma busca técnica que você insere a palavra e ela dá as ocorrências nessas 6.222 páginas que foram digitalizadas. E fazendo uma parte do que o Afonso e o Ivan disse agora há pouco, nós tivemos o cuidado também de não reunir somente o Monitor Mineiro. Outros títulos de jornais, outras revistas que circularam nesses 116 anos de Guaranésia. Então lá o Monitor é o projeto, mas lá você vai encontrar vários títulos de outros jornais e outras revistas que circularam em Guaranésia. No ano passado, né, Ivan, a gente falou do Monitor, mas a ideia era realmente pegar outros jornais, né? Isso que foi muito bacana, porque quando fizemos o contato com a ONG, o projeto inicial era o Monitor Mineiro Digital. Isso. Uma vez que nós temos na Casa da Memória, tínhamos, né, a sala dedicada ao Monitor Mineiro, a sala da imprensa. Olha só que bacana o que aconteceu. Em contato com a ONG veio a sugestão de ampliarmos o projeto com os outros jornais, onde começamos o trabalho dessa coleta, toda essa organização. Então, quando reinaugurarmos a Casa da Memória, pretendemos não ter mais a sala da imprensa, mas sim a sala da hemeroteca, pegando então todos esses periódicos da imprensa guaranesiana nesse espaço. E deixando ali para o pessoal visitar, né? Exatamente, eles vão poder ver tanto o jornal impresso no papel, como também num totem de computador, um tipo de coisa assim, no próprio celular, né? Porque você pode acessar a informação no celular. Quantos jornais a gente está falando, Davi, Ivan? 6 mil, ou mais 6 mil. Não, eu estou dizendo de títulos. Títulos já tivemos em Guaranésia nesse tempo. Títulos que nós temos, né? Sem contar aqueles que se perderam ou alguém tem muito bem guardado. 16 títulos. 16 títulos. Que nós temos lá na hemeroteca. Mas certamente alguns outros jornais. O mais recente que tem, qual é? O mais recente é o Gazeta. Gazeta. Gazeta. É. Gazeta Regional. Nós somos de 2002 de 1902 a 2002, praticamente. Todo esse período. Tem todas as edições? Não temos. Tem. É muito interessante, não temos todas. O mais recente não tem, do Monitor quase que tem todas as edições. Não, do Monitor nós praticamente temos muitas edições. Então, é aí uma coisa curiosa também, que esse projeto, o Ivan vai batalhar, nós vamos batalhar em cima disso. Nós fizemos cerca de 70% do Monitor. Existe 30% em domínio da prefeitura, mas isso não é página completa, são fragmentos que aos poucos nós estamos juntando para poder, numa segunda etapa, digitalizá-los. Que essa parte de fragmento é a parte mais antiga dos jornais, que é 1901, 1907, de 13 a 21. Se você observar quando você passear no site da hemeroteca, você vai ver algumas lacunas de ano. Sem publicações. Essas publicações existem, porém elas estão em fragmentos, que nós estamos reunindo material para uma segunda etapa do projeto. E aí está separado por jornal, Davi? Eles estão separados por folha. A folha de 1907 está junto com a folha de 1916, a folha de 16 está pela metade. Quando eu acessar o site aqui, eu vou visualizar jornal por jornal. E aí eu entro. Você diz o digitalizado, eles estão em perfeitas condições. Sim. Eles estão nitidamente. Eu vou entrar lá no Gazeta Regional, por exemplo. Isso, vai estar. Aí eu vou pegar todas as matérias do Gazeta Regional. É isso, né, Afonso? Exatamente. Fica aí um convite para a população que está ouvindo, porque a gente fez uma pesquisa assim, bem detalhada para conseguir o máximo de edições dos jornais de Guaranésia, principalmente o Monitor Mineiro. Então, alguém que tiver alguma edição histórica que guardou e que a gente talvez ainda não tenha. É importante para a memória da cidade resgatar isso, então fica o convite e o pedido para quem tiver, por favor, disponibilizar para a gente poder fazer parte desse grande acervo da cidade. Por favor, meu querido Paulo Marcos, secretário de Cultura aqui de Guaranésia e também integrante da ONG, né? Antes integrante da ONG, agora secretário de Cultura. Você começou do processo lá atrás, né, Paulo? Participando, né? Bom dia, Antônio Cláudio, bom dia, ouvintes. Eu comecei há uns dois anos e meio atrás com o Ivan nesse projeto, né? E agora lançando, coincidentemente, como secretário de Cultura e Esporte, mas na época era E como é que vai ser o trabalho da secretaria em cima desse projeto da hemeroteca? A busca principal vai ser pelo site da prefeitura, dentro do departamento de cultura. Então vai ter uma chave lá que você vai clicar lá e a partir de lá você vai ter acesso a toda a hemeroteca digital. Vai ser liberado que hora, hein, Ivan? Hoje eu entrei lá de manhã para dar uma olhada. 19, 20 horas a gente está. Vai ter o lançamento oficial às 19 horas hoje, e após o lançamento oficial aí vai liberar no site da prefeitura. Já está todo pronto, é só uma questão de burocrática mesmo. Beleza, então hoje a partir das 19 horas o pessoal já vai poder visualizar e pesquisar à vontade. É isso, né? É a intenção. Beleza. Você arrumou um tempinho para vir aqui hoje, porque esse final de semana em Guaranésia está corrido, hein, Paulo? Tá corrido, mas graças a Deus tá dando tudo certo. A gente tá tentando movimentar a parte aí de cultural e esportiva de Guaranese. E com isso a gente acaba acumulando muito serviço, não só durante a semana, mas no final de semana também. Hoje a gente tem o Vôlei Mania, né, que tá acontecendo no Polo Esportivo. Até o Paena mandou um recado aqui pra gente. Começou ontem, né? Dia 28, hoje dia 29 e amanhã dia 30. O pessoal tá convidado para assistir. A entrada é franca, tá tendo lá no Polo Esportivo e aqui no ginásio, no antigo ali Saltando Dourado, né? Agora o centro administrativo, as partidas de vôlei. Estão participando da cidade de Guaranésia, Santo Antônio do Amparo, Capitólio, Lavras, Poços de Caldas, Cana Verde, Piuí, Itaú, Machado, Guaxupé e Botelhos, né? Todas essas cidades aí estão participando, os jogos estão acontecendo agora no Polo Esportivo e também no ginásio. O pessoal vai lá pra torcer, Guaranésia está participando, tá precisando do apoio. Hoje também tá acontecendo a Cordeoteca, né? É um evento do Máscaras, né? Também tem evento. Se a prefeitura tá envolvida. O Máscara, ele tem um convênio com a prefeitura também, então tem subsídio da prefeitura para apoiar os eventos do Máscara também. E amanhã no Centro Cultural tem orquestra. E amanhã tem a orquestra caipira de viola, hein, que vocês vão falar mais tarde aí também. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Alexandre. Vou fazer um intervalinho comercial, a gente volta a bater um papo sobre a hemeroteca, a participação do Luiz Nassif, que eu acho também é muito interessante aí para todos, né, acompanhar. E com certeza a gente vai ter visita aí de pessoas de toda a região para participar desse momento importante do lançamento de nossa hemeroteca. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso, o seu programa de sábado. Muito bem, o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos que vamos até as 14 horas, sempre com a sua participação por aqui. O bate-papo de agora é com o museólogo, o professor Ivan Davi, com o repórter Davi Franco, do jornal A Folha do Povo. Também está por aqui o meu amigo Fernando Marangoni. Afonso Marangoni. E está aqui com a gente, batendo papo. E também o Paulo Marcos, secretário de Cultura e Esporte aqui da nossa cidade, da nossa querida Guaranésia, que tem a sua história praticamente de 117 anos contada aí agora com essa hemeroteca. Muitas edições, muitos jornais, né, Ivan Davi? Eu tenho certeza que na sua busca ali, na sua pesquisa, você, o Davi, o Afonso, muita curiosidade também, né? Olha, uma coisa interessante pra gente começar a busca ali, o Davi, dá uma dica aí pra gente. Olha, uma boa curiosidade, até que ontem a gente estava dando uma olhada, né, sobre crimes bárbaros que aconteceram em Guaranésia. Tem aquela história do Juca Bedão. O famoso Juca Bedão. Né? Todos nós crescemos com a história do Juca Bedão e tal, e muitas vezes procuramos manualmente, folheando o jornal, como Juca Bedão, e nunca havíamos encontrado nada. Depois conseguimos localizar um outro nome, né, que é Juca Abedão. Abidão. E colocando lá na hemeroteca simplesmente Juca Abidão, aparece então o sujeito que cometeu esses crimes todos, e a gente pôde ler mais informações. Mas tem histórias relatadas dos crimes lá? Sim, tem histórias relatadas dos crimes e tem algumas ocorrências lá que citam então o Juca Abidão. O nome dele? Outro... José Torres. O nome dele. Não tinha nada de Juca, nem Abidão. José Torres, natural de Bom Jesus da Penha, né? Ele veio de Bom Jesus pra cá. Ele morreu no dia, parece mentira, mas ele morreu no dia 1º de abril. E o cara que o matou foi um marceneiro, Messias Soares, e o matou de medo. Ele jurou o cara de morte e falou dentro de 10 dias ele ia matar o Messias Soares. E já no sexto dia lá, todo mundo passava na marcenaria e falou, ó, ele falou que falta 4 dias pra você morrer. Falta... Aí dias, o cara. É, aí o cara pegou uma carabina, foi e matou ele ali próximo à matriz, né? Que tá no jornal de 1927, de 10 de abril. A morte dele, então, morte foi em 1927. Isso, dia 1º de abril saiu na edição do dia 10. E o cara, repito, o matou, o Ivan, Afonso e Paulo e Antônio Cláudio, de medo de morrer. Ele era pinta brava. Realmente era temido por todos. Toninho Pincel de Ouro está mandando um abraço e parabenizando todos vocês aqui. O seu Janelli também está parabenizando a todos, viu? Opa, obrigado, Toninho. Um abraço, querido. Esse abraço para vocês. Eu consegui um link da hemeroteca e dei uma buscada lá e vi que a gente tem duas edições do monitor. Temos um monitor mineiro, um pouco mais antigo, e depois, acho que na década de 50, 60, a gente tem um outro monitor. São jornais diferentes, ô Ivan? Sim, são jornais diferentes, porém, vamos assim dizer, ligados à mesma família, né? Porque a família Venceslau de Almeida, depois os seus descendentes, continuaram a publicar os jornais. E teve, então, esse momento de publicar o monitor. Então, tivemos duas épocas do monitor. O primeiro é o... Não, que o monitor mineiro é o monitor mineiro. Que é o grande, que dura tanto tempo. Digamos que o monitor, com o mesmo nome, só como monitor, foi um anexo ali durante um período... A segunda fase. É. O combate que você tanto fala, né? Eu acho que você tem um carinho muito grande. Muito. Foi em que época? 1918. É interessante que nós temos, o Jornal Combate era um jornal do Partido Republicano naquela época. É curioso ver que desse Partido Republicano nós temos algumas preciosidades, como a ata desse partido, que está lá na Casa da Memória, um belo livro, muito bem encadernado e tal, que são que fazem parte então da história do Partido Republicano em Guaranese. Se a gente pesquisar coisas políticas dessa época, a gente vai ver que jornais sempre tiveram uma tendência política, de um lado ou de outro, Ivan, já que a gente sempre teve dois grupos políticos em Guaranese? Olha, eu acredito que você vai encontrar bastante coisas interessantes, algumas curiosidades, mesmo alguns fatos. Mesmo no monitor, a gente vai encontrar no Venceslau uma visão política dele? Eu te confesso que eu não fiz exatamente esse tipo de pesquisa, mas eu observei algumas matérias, algumas publicações, até de terceiros, relatando coisas desse tipo, questionando sobre coisas em Guaranese, esse tipo de coisa. Mas o que eu tenho me divertido muito é procurar, por exemplo, por profissões. Então eu coloco lá sapateiro, ou sapataria. Então quais foram as sapatarias que nós tivemos em Guaranese desde 1900? Então aparece uma relação das sapatarias vindo até os nossos tempos, né? Se não aparecer a sapataria Nossa Senhora de Lourdes lá, vou ficar bravo. A sapataria do meu pai. Aparece, então, pois é. O Zácaro, da família Zácaro. Sapataria Progresso, em 1908, né? Então é muito curioso também procurar por profissões. Você coloca médicos, vem lá, então, uma bela relação de médicos que trabalharam aqui desde então. Depois casos e fatos como o incêndio da prefeitura, a revolução de 30-32. Incêndio da prefeitura aconteceu quando isso? Na década de 30, se eu não me engano, me desculpe os ouvintes, mas acho que foi na década de 30, parece? 38. O avô do Silvio Dias era o prefeito na época. Devastou a prefeitura, né? E perdemos inclusive muitos arquivos, documentos e tal. Então temos lá uma matéria. Outro caso interessante, você vê, o coreto da Praça de Cima, hoje Praça Dona Ciá, levou 12 anos para ser construído, desde a ideia que apareceu no jornal lá, vamos construir no coreto, até finalizar a obra, 12 anos. A energia elétrica na cidade também, com o Pedro Nicola, né? Que quando também levou um bom tempo para ser realmente instalado. A Igreja Matriz, com duas torres aí. Ah, exatamente. Essa questão da Igreja Matriz. Então, a Igreja Matriz eram duas torres, né? Era como se fosse uma catedral diocese. Deixou de ser diocese, passou a ter uma torre só, e Guaxupé, então, tem duas torres, que é a Catedral de Guaxupé, que é a diocese de Guaxupé. Guaranese não é mais a diocese como foi antes, quando era duas torres. Então, mostra, por exemplo, tem histórias falando que a igreja em 1908, 9, mais ou menos 10, estava muito velha, precisando de reparos, né? Isso aí, a igreja tinha o quê? 15 anos, talvez, nem isso? Por aí, né? Desde a capela de Santa Bárbara, a edificação da igreja já estava velha, precisando de reforma, o jardim público. que hoje é a Praça Coronel Paulo Ribeiro. A gente pega o Monitor Mineiro, as primeiras edições, tem muita reclamação de ruas esburacadas, né? Tem muito disso. É, tem. Animais soltos. Animais soltos na rua, né? É. E já naquela época, em 1916, 17, tinha punição para o camarada que deixasse os animais soltos na rua, não fizesse passeio. Olha para você ver, nós estamos falando uma coisa de 100 anos atrás que o camarada era penalizado. Financeiramente por não cuidar do passeio da casa dele, não cuidar do cachorro dele que estava na rua, dos cavalos. 100 anos se passaram, de lá pra cá, aparentemente a coisa, em vez de melhorar, piorou. Ainda tem aí, né? Então não é novo essa coisa de não cuidar do passeio e deixar animais pela rua, não, viu? Seja o prefeito que for que está aí. Então a gente já vem desde aquele. Natural, Davi. Infelizmente. Uma ideia interessante. Você perguntou como é que a pessoa vai ter um primeiro contato com a hemeroteca, o que ela pode procurar. Eu acho que uma busca que vale muito a pena, é muito prazerosa fazer, pelas propagandas que circulavam nos jornais da época. Então, assim, é bem interessante. Os produtos que se vendiam, sabe, na época, e os, assim, as casas mesmo que anunciavam no jornal. Então, é uma busca mais ilustrada, tem fotos, tem. Então, é bem interessante começar pelas propagandas, sabe? É uma viagem muito legal. É isso mesmo. Basta digitar, por exemplo, Casa 1º de Maio. Então isso. Vai aparecer todas as ocorrências que ela fez propagandas nos jornais. Uhum. Comércio Antigo de Guaranés. Comércio Antigo, sim. A gente vai conseguir ver isso tudo. A Vera Lúcia Ramos também está parabenizando vocês. Diz que trabalhou muito tempo com os pais do Ivan. Vera Lúcia Ramos, está mandando um abraço. Vera, muito obrigado pelo carinho, um abraço também. Ivan. E está convidada a Vera para. Então, é lógico, com toda a família. Qual vai ser o horário do evento, Ivan? A partir das 19 horas, nós vamos abrir a exposição, porque nós montamos uma pequena exposição com capas, algumas capas selecionadas. Faremos ali a recepção dos convidados e logo após vamos para o teatro, onde teremos a apresentação da hemeroteca com a apresentação e palestra do Luiz Nassif. Difícil conseguir o Luiz Nassif para vir para Guaranese? É uma coisa muito curiosa, porque às vezes as coisas, quando vão acontecer, no decorrer do processo, vai se encaixando naturalmente as coisas. E outras, infelizmente, não. Algumas pessoas se aproximam mais e outras pessoas se distanciam. E muitas vezes também pessoas, às vezes, distantes, como o Luiz Nassif, acaba aproximando. Foi assim uma surpresa enorme quando foi sugerido pelo Donizete, né? Doutor Donizete, do Observador, de convidarmos o Luiz Nassif, que é um jornalista que é de Poços de Caldas. Então, quem sabe ia coincidir de ser o feriado de 1º de maio, ele está aqui por perto, de repente poder participar conosco. E deu super certo. Ele achou, como jornalista, a ideia, o projeto genial, muito importante e tal, e deu essa canja para nós de poder comparecer e participar conosco dessa festa. Vai abrilhantar, né, o nosso evento. Queria falar algo, Afonso? Não, só frisar que é hoje, às 7 horas da noite, então, e que está todo mundo convidado para participar no Centro Cultural, e vai ser importante para toda a população guaranesiana. Bom dia, Antônio Cláudio, convidados do programa. Muito boa essa iniciativa, pois os alunos realizarão atividades significativas para toda a sociedade. Parabéns aos idealizadores, é a Márcia Xavier. Por falar nessa iniciativa e nesse comentário aqui da Márcia, vocês estiveram no ginásio, né? Acho que o Ivan e o Davi estiveram por lá, né? Estivemos. Como é que foi lá a recepção dos alunos? Ivan? Uma parte dentro da proposta do projeto como um todo foi realizar um encontro com os professores, uma oficina, onde nós pudéssemos apresentar a hemeroteca, o software e o sistema de busca. Como pesquisar ali, inclusive as booleanas, o sistema de buscas booleanas, onde você coloca palavras, mas com alguns símbolos entre as palavras. Então eu digito fábrica mais incêndio, ou fábrica barra incêndio, ou fábrica ou incêndio. E conforme você faz esse tipo de colocação, vai te trazer informações mais profundas ou mais leves e tal. Então nós fomos ao ginásio orientar os professores e foi muito bacana a recepção que nós tivemos lá, porque essa parte educacional é o principal objetivo nosso, né? É poder que o aluno, ao fazer pesquisa, ele possa ter fácil acesso a essas informações que vai auxiliar no conhecimento da sua cidade, da sua história, né? Do nosso passado. Então a recepção dos professores foi muito boa, porque eles são multiplicadores, né? Eles vão levar isso para os alunos ao longo dos anos, das séries, isso não tem mais fim, isso vai cada vez crescer mais. Com certeza. Parabéns ao amigo Ivan pela Hemeroteca Digital, ao Davi pelo apoio incondicional e à ONG pela parceria. Um povo sem conhecimento da sua história, origem e cultura é como uma árvore sem raízes, já dizia Marcus Garvey, ativista jamaicano. Vocês estão ao digitalizar esses jornais, preservando a história da cidade. Parabéns, a mensagem é do Felipe Laudade, vereador Felipe Laudade, aqui de Guaranésia. Ô, Antônio Cláudio, um nome que nós não podemos esquecer também, homenageá-lo, é o Érico Queiroz. Graças ao Érico Queiroz que esse material foi encadernado e guardado, e ao Toninho, né, Toninho Paris, filho dele, durante longos anos. Se não fosse esses dois camaradas, acho dificilmente nós existiria esse Monitor Mineiro. E aqui em Guaranésia, o desconhecimento da nossa história é tão grande, infelizmente que a gente fala isso, porque em recorrentes pesquisas, em professoras minhas de 20, 30 anos atrás, não as atuais, procurando saber algum tema da história de Guaranésia, nem mesmo as professoras antigas nossas sabia da história. Ou seja, se não fossem esses dois camaradas, o Érico Queiroz e o Toninho Paris, dificilmente nós teríamos material para distribuir para a população. Mas a gente tem essas informações em todos os jornais, né, Davi? É um pouco de falta de interesse também desses professores em procurar informação, né? Justamente. O meu amigo Paulo Marcos, família Salles, tem alguma história interessante para contar aí da família Salles? A família Salles, o João Moreira Salles é o fundador do Unibanco, que antes de fundar o Unibanco, ele veio para Guaranésia. Então tem muita coisa interessante. Inclusive, ele foi tesoureiro da Santa Casa, aqui de Guaranésia. Tudo isso aí tá no Monitor Mineiro. E então tem um vínculo muito grande da família Moreira Salles, que é dona do Unibanco Itaú hoje, com Guaranésia. E é interessante isso aí, principalmente na parte de cultura e na parte de cinema, que até hoje a família Moreira Salles é muito envolvida com cultura e cinema. A gente tem que aprimorar esses laços para ver se a gente consegue trazer um apoio deles para a gente dar uma levantada maior ainda aqui na cultura. Isso. O pessoal, a família ali da fábrica de tecido, doutor Alberto José Alves, também tem uma participação importante, cultural, né, a nível nacional, né, o Ivan? Ah, sem dúvida. Né? Claro, eles, fazendeiros e da área, empresários, né? Pessoas de referência em São Paulo e no Brasil. Um determinado período da nossa história. Mesbla, né? O Mapping. Mapping, né? Que era deles, né? Sim, sim. Inclusive, ele foi grande amigo do Assis Chateaubriand também, né? Que é um importante jornalista brasileiro e tal. Sim. Então, é claro, o doutor Alberto tem a sua presença muito forte, tanto em Guaranésia como no Brasil. Nós temos obras de arte no Museu de Arte de São Paulo, no MASP, que foram doadas pelo doutor Alberto e a dona Margarida Ribeiro Alves. As bailarinas de Degas, né? Então é muito curioso encontrar. Tem uma história rica, então, para pesquisar nessa Hemeroteca, com certeza. Tem bastante muita coisa, né, Afonso? Isso aí, é uma história rica e não só de Guaranésia, mas da região. Isso que é importante falar. Eu mesmo fazendo pesquisa também na Hemeroteca, muitas citações a Monte Santo de Minas, a São Pedro da União. Então, assim, a Jacuí, toda a região. Por exemplo, o Monitor Mineiro tinha muitas publicações que eram de impostos que as pessoas pagavam, coisas bem do cotidiano ali. E isso muito também falando das cidades da região. Então, Jacuí, muito São Pedro da União também. Pedro. Então, isso que é o interessante. Não é uma, só para Guaranés, mas interessa de uma forma muito especial a toda a região. Com certeza. E tem coisa interessante também, não só a nível municipal, mas familiar, coisinha boba. Tipo assim, um lembrete que eu achei lá do noivado do meu avô e da minha avó em 1938. Então, as pessoas pesquisando. Nascimento, meu amor. Tem muito nascimento. Nasceu essa semana, fulano de tal. Né? Viagem. Tal pessoa viajou até São Paulo para curtir as férias. Né? A lista de presentes de casamentos também. O que tinha, que doou. Tinha fofoquinhas na cidade. Cada presente que se dava nas festas de casamento era colocado no jornal. Então, a família tal doou uma saladeira, que é muito comum, a saladeira aparece várias vezes. Então, até esses detalhes, o que se dava de presente está lá no Monitor Mineiro. Ainda bem que isso acabou ao longo do tempo agora. E uma coisa muito curiosa também é que, assim, às vezes, por exemplo, não tem assim uma matéria ou uma matéria provavelmente publicada sobre a família e tal, mas de qualquer maneira, se a sua família existiu aqui em Guaranésia, ela com certeza pagou impostos. Então é muito comum você digitar um nome lá e aparecer o nome na parte de impostos da coletoria, né? A coletoria estadual. Então, isso tem ajudado muito pessoas de fora de Guaranésia que estão em busca da sua cidadania italiana, sua cidadania espanhola, e tiveram seus descendentes em Guaranésia, né, e precisam de documentação. Isso é um trabalho de primeira linha, sabe? Que ajuda muitas pessoas a ter amanhã seu passaporte com a sua cidadania estrangeira por causa dessa referência. A gente vê no Guaranésia Memórias, no seu Guaranésia Memórias, sim, a gente, sim, vê muita gente nos comentários perguntando, né? Procurando. Se lembra de família tal, tem informação, eles vão encontrar a partir isso de agora. Mesmo. É isso mesmo. Né? A partir de agora seria mais fácil encontrar. Uma curiosidade, sim, minha. Santa Cruz da Prata ou Santa Cruz do Prata? A gente deve pesquisar como lá no, na nossa hemeroteca. Da Prata. Prata da e Prata. Pratinha sempre foi colocado assim. De onde inventaram do Prata? É da Prata, né? O correto. Desculpa, eu acho que pode ter sido um erro de tipografia em alguma publicação, mas não conheço como da Prata. É. Você tem alguma informação? Não, então é muito interessante que eu também tive essa curiosidade, fui lá procurar todas as sequências que tá em Santa Cruz da Prata. O do Prata é uma coisa bem recente aí, que foi talvez uma confusão mesmo, mas para procurar Santa Cruz da Prata. Muito bem. Ivan, vamos reforçar então o convite para hoje à noite? Sim, sim, vou reforçar o convite. Gostaria de convidar todos os ouvintes a comparecerem no Centro Cultural, onde nós vamos apresentar a hemeroteca, e com a palestra do nosso colega jornalista Luiz Nassif, que irá nos ajudar a brilhantar a noite. A partir das? Das 19 horas, estaremos lá apresentando a exposição e logo em seguida a hemeroteca no auditório, no Teatro do Centro Cultural. Mais alguma coisa que nós vamos colocar aqui? Lembrando que... Ah, sim. Desculpa, só fazendo gancho aqui, eu quero agradecer ao Felipe Laudade, que mandou essa notícia para nós, essa mensagem. Espero que ele esteja lá com seus colegas vereadores também, porque na hemeroteca tem toda, muitas informações, né, sobre o legislativo em Guaranésia e tudo mais. E convidar todos os ouvintes para estar conosco lá hoje. População, né, de toda a nossa cidade e da região, pessoal de Santa Cruz da Prata aí, né? Acho que merecem uma atenção especial e venham para cá, porque tem muitas coisas das famílias de Santa Cruz da Prata, né? Ah, sim. Com certeza. Então o pessoal pode vir, é isso, né, Davi? Ah, sim. E a importância disso pro jornal, né? Tem notícia já do jornal Folha do Povo lá, ou Davi, ou ainda não? Não, porque não é um jornal de Guaranésia. Mas né? As notícias de Guaranésia, a página de Guaranésia em breve, quem sabe pode estar lá? Talvez numa segunda oportunidade, que esses 30% do monitor que ficou ainda sem digitalizar por conta de ser fragmentos, né? Isso aí num segundo momento, talvez a gente inclua os jornais que circularam aqui em Guaranésia, não sendo de Guaranésia, mas é um segundo projeto. Muito bem, Afonso, muito obrigado pela participação, meu amigo. Muito obrigado pelo espaço, é muito importante, né, resgatar a memória, a cultura de Guaranésia. Então hoje é o dia para referendar todos esses 2 anos de trabalho. Então é importante a população estar presente nesse dia especial, mas lembrando que a hemeroteca vai estar disponível 24 horas por dia aí para que todo mundo mantenha ela viva. Não fique só um arquivo digitalizado que ninguém acessa. A gente quer que a população se inteire, fique sabendo da sua família, igual o Paulo Marcos também disse, coisas do cotidiano, coisas, né, de cada família mesmo. Então é importante todo mundo sempre acessar e deixar viva a parte. Os professores também incentivem, né, o uso aí dos alunos, né, principalmente os nossos professores de história. Paulo Marcos, muito obrigado aí pela participação mais uma vez. Obrigado, meu amigo Antônio Cláudio, pelo espaço disponibilizado pra gente. Queria reforçar o convite para todas as 19 horas. E mandar um abraço aqui, o prefeito tá mandando um abraço para todos os ouvintes. Ele tá em Juruá representando a cidade, junto com o Odair Cunha lá e a primeira dama do estado. E por falar em prefeito, a gente recebeu notícia ontem à tarde que ele colocou no Facebook dele que teremos mais 3 policiais aqui em Guaranésia, né? Já vão a partir dele, de Sargento Godoy, isso, né? Isso, a partir de segunda-feira, terça-feira já vão estar os 3 policiais aqui. Inclusive uma feminina, né? E uma feminina, na primeira vez da história de Guaranésia vão ter permanentemente uma policial feminina aqui. Bacana, valeu. Um abraço, Paulo, ao Godoy também, que dá dando uma força bastante grande aí na administração. Valeu, muito obrigado. A gente faz um intervalo comercial e voltamos já dando sequência na edição de hoje do Programa Expresso. Programa Expresso. ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Tapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.